Senhor, ao iniciar esta nova jornada, peço a tua proteção. Volta teus olhos para o caminho que ora vou trilhar, estendendo a tua proteção sobre todos os meus passos. Ilumina a minha estrada, pois sempre que estás comigo, sou forte e capaz de suportar as lições que me destinas. Orienta as decisões que deverei tomar. Acompanha-me e certifica-me de que estarei indo ao encontro das minhas melhores opções. Faz com que minha jornada tenha sucesso, Senhor. Livra-me dos perigos, dos acidentes e de qualquer situação que possa me impedir de construir a minha felicidade. Governa as minhas ações e o comportamento daqueles que podem influenciar o meu destino. Dirige a tua luz divina para este filho teu, que ora com fervor e é motivado pelo teu amor. Que assim seja para todo sempre. Facção Central. Amém.